3155, está autorizado, mudança de rota, vou na Pro de Bridge, a rota agora é Pezulono 0, Bridge, Pezulono 6, Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, DCT Papa Charlie Lima. Controle 198, bom voo. 198, boa tarde. Boa noite. O TAN 3155. Salvador, boa tarde. Azul 4118. Azul 4118. Contato radar na decolagem. Porteiro 3, 4, 3, 4. Queira 340, saída Arco, sem restrições, o Azul 4118. 4. Gente, agora está autorizado, se mantém nível de voo 360, está 3155. Zona 55 está autorizado, submantém nível de voo 360. Papá, autorizado a tomar uma posição de SS 310. Desça para 2 ou 3, ao final do 017, reporte está autorizado. Voo 2097, essa é a identificação, contato radar, submantém nível de voo 400. Chegou 2097, mantenha Proid Bridge, caso de falha em Bridge, chame Brasília, frequência 124.25. TAN 3155, acione código 5041. Alitalia 673, call receive standard frequency 125.45, enable 126.85. Autorizado, desde informação, testa para 3, não faz 1.017, passarei 2.23. Exato, direto do. Better 6842, boa tarde, this is Cote Dam, maintain plus level 350. Please say your MAC number and your cell call code. Roger, MAC point 81, Alpha Foxtrot, Romeo, Sierra, Iberia 6842. Cost 0.82, thank you. 3357, aciona identificação, mantenha nível de voo 340. Zona 55 informa o tráfego 1 hora, 24 milhas, mesmo rumo, passando nível de voo 270 em subida ao nível de voo 400, é um Bravo 737. Alfa Fox, aciona identificação, mantém nível de voo 400 de 11, reporte para descida. Astaré 2231, autorizada a final do procedimento de RS 310, vista para 2010, alcançando o número 07, reporte para descida. Gol 207 Recife. Gol 207, informa o tráfego 7 horas, 23 milhas, mesmo rumo, mas a nível de voo 360, um Airbus 321. Papá mais girando baixo no site. Reporta na curta final, o ajuste no 097. Estarei na curta final no 097, mais pra passar. 732, decolar 228, controle 119, decimal 8, bom voo. 398, bom trabalho. Mike, papá, livre pouso, pistão 97, vento 16, 0 grau, 08, nós. Livre pouso 97, Mike, papá. Ali, Salvador, é o gol 1738, cruzando 1600, Nadael. 1738, contato Nadael, na colagem, por menos 240, na terra. Foi entendido, 240 na subida da El Coral, confia. Autorizado a buscar a instrução? Não entendi, você está falando muito rápido. 1738, como recebe controle? Agora eu recebo alto e claro. Foi autorizado o alto de diferente solo? É, subida da El Coral. Ascensão 340, foi entendido o que o senhor falou. Nível 240. No 240. Correto. Papá, no solo aos 3-0, confirmando parte 5. Gente, próxima à direita então, Aerostar, estacionar frequência livre. Seu setor pista vista, passarei 2-2-3-1. Rota final, chama agora a torre 118, decimal 95. Obrigado, amigão, até já. Rota full. Vamos tentar, né? Obrigado, amigo. Até já. Controle, autoriza o gol 9738, direto coral. Autorizar direto coral, gol 9738. Grato. 675, contact receive center of frequency 125.45, secondary 126.85. Alfa Fox, autorizado descida para o nível de voo 110. Controle de Salvador, tinha identificação, desça para nível 050, QNH-1097, autorizado a chegada mais. Confirmado. 1017. 19, decimal 8, bom voo. 198, boa, obrigado, bom voo. Passaria 2231 no check trem, pouso autorizado, pistão 90, vento 150 graus, meia dúzia nós. Baixou e travou, livre pouso, 2231. Na M3-14, boa tarde, controle Salvador. Contato radar na decolagem, soa para nível 340, saída. Mongo. 340, Mongo, M3-14. Autorizaria o senhor de Cóquio para o Xenia 6314? Xenia 6314, realmente manteve o perfil da saída, agora de coordenação. Afirmativo, obrigado. 80, a fim de evitar tráfego. Confirma, tem 3155. 69, boa tarde, controle de Salvador, trânsito, identificação, desça para nível 050, NH10017, autorizado chegada a ponte. Juno 55, Recife. Juno 55, chame em 13395. 13395, tá 3155. 4. Negativo, nível de voo 380. Então, 3155 para evitar tráfego, desse manter nível de voo 340. Temos tráfego proveniente de Fortaleza para o Galeão. Está mantendo nível de voo 360, um Boeing 777, estimando Groof ao mesmo tempo que o senhor. Após Groof, nível de voo 360 estará novamente disponível, solicite o Centro Brasília. 1732, chama o Centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Afirmativo, 1251. Delta, controle Salvador. No 738 Recife, a sua identificação, suba e mantenha o nível de voo 240. Aguarde o ano 738. Boa tarde, autorizado ingresso de decolagem que toma zero, vento 140 graus, 5 nós. Salvador, adicione identificação, desça para nível 060. NH 1017, autorizado a chegada a Mari. Papapá, alfa, alfa, Foxtrot, vai direto, comando é tua. Bono 620, boa tarde, após rolar de aeronave da Tani, mantém que são zero. Sete, 2563, 50. Voo 1869, reduz a velocidade para 2409. Azul 4206, reduz a velocidade para 2409. Dá 3155, dá pra ser autorizado direto para o Hotel Zulu. Dois, uma... Salvador 7, decolador 3-2, controle 119, decimal 8, bom voo. 19-8, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, T3217, subindo na Arbor, Elephant. Não, o T3217, Arbor, Elephant. 217, Charlie, transponder 5401. 021, 50 graus, 612 demais. Direto a Ruby. Mike Echo Delta. Charlie, condição, mantenha suas condições visuais, no 1510. Reporte, correção, foi na proa do farol de Itapuã, reporte no através do Pituaçu, e no ideal de descer. O Xené 6210, boa tarde, controle de Salvador, chame identificação, desça para nível 070, que é legal na 017, autorizado a chegada, bom, Mari. Desça para nível 070, autorizado a chegada Mari, QNH 10017. Oxalé 6314, chame centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45, Oxalé 6314. Controle 119, decimal 8, bom voo. 9-8, obrigado, por favor. 560, desça para o do PES, QNH 10, 17. 2-0, PES, Salvador, boa tarde, voo no 620, decolou na frescura. Voo no 620, contato radar na decolagem, voo para nível 370, saída PUCA. PUCA 370, voo no 620. Autorizado ingresso, porta alinhada e pronto, cabeceira no 7. 5241, livre decolagem, estão no 0, vento 130, 0 graus, 7 nós. 69, reduz a velocidade para 2209, voo 869. Azul 4206, reduz a velocidade para 2109. Controle, autorizaria a Elefa para o 3217, por isso mesmo? 3217, da presente voe, Elefa. Obrigado. Autorizado, Elefa, para o 3160. Afirmativo, está 3560, reporte estabilizado. Autorizado, Elefa, voo no 869, desce para 4 do PED, que é legal no 017. Obrigado. 985241, obrigado. Gente, até o Romeu Mike mantém a posição aguardando devido à aeronave que se decolou da 1-0. Tem o PC-Cat. Lucas 206, desce para nível 050. Negativo. Ainda em redução para 2109. Azul 4209. Controle Salvador, muito boa tarde. É o 35241. 35241, contato radar na decolagem. Subo para nível 200, saída Arbor. Tem condições de cobrir o perfil da saída Arbor? Afirma, 5241. Alfa Fox, serviço Santana encerrado, chame agora o controle Ilhéus, frequência 120.1. Curva de queijo, ok? Firmo, 140 graus com 7 nós, livre decolagem, estão no 7. 5. Boa. 035, limite da proa, QD Mike Coston. Esquerda 030, limite da proa, QD Mike 1005. Estabilizado, localizador da 3560. Da 3560, complete aproximação, chama a torre em 1.18.95. Gol 1.869. Retoração para sequenciamento, curve à esquerda, na proa 1.80. O limite da proa é o QD Mike 1.005. 3.80, o limite QD Mike 1.089. O Delta desça para 1.000 pés. Mike Eco Delta, QNH Salvador, 1.0.17. Direto aqui, foi, pelo zero. O Papa Romeo Hotel, Romeo Mike, decolado 246, mantenha pro até 2.000 pés e chama o controle 1.19.8, bom gol. 19.8, boa. O TAM 3560, continua a aproximação, confirmando baixo levado. Baixo vai travou 3560. Decolagem, suba inicialmente para 2.000 pés, mantendo a proa. Após 2.000 pés, curva à esquerda na proa de Puca. Mate, após 2.000, curva à esquerda, proa de Puca, alterna mais. 7. 7. Utilizador, desça para 2.000 pés, QNH 10.17. Seu novo limite... Questão, gol 869, intercepta com a presente proa, desça para 2.000 pés. Gente, interceptando agora, desça para 2.869. Hotel Remo Mais, na proa de Puca, sobe para 1.0? É o meu mais. Confirma a mensagem para o Hotel Remo Mais? Então. Negativo, pode repetir, se despreza? Chama agora o Centro Brasília 124.25, alterna 126.55. 20, chama o Centro Recife em 126.85, alterna 125.45, coordenei por hoje, Aracaju, convite. 125.45, secundário. Dá 3217, chama o centro Recife em 128.8, alterna 126.0. Decimal 95 ou decimal 25? Azul 4206, para o curso localizador, curve à direita na proa 1, correção na proa 095. O azul 4206, desça para 3.000 pés, que negar 1.097. No 4206, em redução para 1.80 nós, autorizado a final do procedimento e ele é set straight, posso estabilizar. Meia 2.10, desça para nível 0.50, que negar 1.097. Calma, é mais que atinge uma 104.000. Confirme, controle. Hotel, é mais que atinge uma 104.000 na proa de Puca. Hotel, meu mais que suba para nível 190, vem na proa de Puca da presença. 190, proa de Puca, o hotel, meu mais. Uno 738, chama agora o centro Recife, 128.8, alterna 126.0. Decimal 9. 895. Afirmativo. 118 decimal 9. Obrigado. Possível solo no 21 decimal 1. 7, 8. Almador, boa noite, 69, passo 2 externo, passo 2 travou. Boa noite, 69, continua a aproximação, aguardando pista livre. Next. Então, 3145, livre decolagem, pistão no zero, vento 140 graus, meia dúzia mais. Autorizado, pistão no zero, vento 140 graus, meia dúzia nós. Livre, pouso no zero, boa noite, 69. Tantra 1145, decolado 50, controle 119, décima 8, bom gol. 198, boa tarde, paciência. Mica, mica, mica, 17. Passo 206, gente, complete a aproximação, chama Antônio, 118, decimal 9. Passo de Salvador, boa tarde, está 3145 na Dael. Está 3145, contato radar na decolagem, sul para nível 360, saída 0. 0036. 206, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre. 0036, desça para 2000 pés, QNSH-10017, autorizado a final do procedimento QNS X-Ray, reporte estabilizado. Gente, por gentileza, mantém o ponto de espera. A aeronave que decolou à frente, mesmo perfil de saída, mesmo nível, e a segunda aeronave para ponto já passando o marcador externo. 69, no solo 52, libera via eco, solo no 21, décima 1. 21, mano, boa. Ação, mano. Abaixado de trabalho, autorizado de pouso, na 0, o Mike é para alta visual com a aeronave nacional da 1-0. Antes de realizar o 360, autorizado o cruzamento imediato nacional, retaguarda do tráfego, agilizando na medida do possível. Após a passagem da aeronave na curta final, e mantém pistão no zero. Charles Chairman Tony, 118 decimal 9. Azul 4206, solo 54, libera a próxima direita Fox, agilizando na medida do possível, solo 121, décima 1. Sente, Mike Eco Delta, autorizado pouso para a carteira 17, vento 140 graus, 89. Torre Batalha, linha 210, já passou esse ano, baixou esse quadro. Gol no 169, livre decolagem, que tomou 0, vento 140 graus, 89. Linha 210, continua aproximação, aguardando pista livre, ponte da Gol, iniciando rolagem. Aqui vai na pista livre, vamos ver. Poxa, né, 6210, para informação à esquerda, irá realizar um pouso pairado, cabeceira auxiliar, sem interferir com a sua aproximação. Aqui, mais. Hotel Romeu Mike, foi na frente de Aracaju da Prefeitura. Tipo, Papa Romeu, Kilo November Delta, reportando através de Paris. 0, vento 140 graus, 89. Pouso, né, 290. Gol no 169, decolar 256, controle em 119, decimal 8, bom gol. 98, gol 1169. Quero subir de contato com Recife, em Dajel vai chamar Brasília 124 decimal 25. Menos 360. Autoriza Lindo Motiva. Da 31 no 45, chama o centro, recife em 125, decimal 1, lanterna 133, decimal 95. Temativo, Juliette Romeu Hotel, deixa para nível 050, que é legal no 090. Chame centro, recife em 125, decimal 1, lanterna 133, decimal 95. Dá 3894, controle Salvador, chame identificação. Desça para nível 050, QNH 1017, autorizado a chegada mágica. Boa tarde, senhor, identificação. Suba até nível de voo 340, aguardando a autorização. Foi direto o bridge. Perder contato com o Recife em bridge, vai chamar Brasília 124 decimal 25. Desça para nível 080, QNH 10017, autorizado a chegada mais. 00, canal em 3894. 3894. Hotel Romeu Mike, chame Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Trip 5241, chame Centro Recife na frequência 122.8, alterna 126.0. Está livre de restrições, me mantém no vídeo com 360. São 3619, aciona identificação, contato radar 20 milha sudoeste, Dilha, suba e mantém o nível de voo 380. Para ascensão a 3500 pés, curve à esquerda. É, tem condição de curva à esquerda na proa 270, manter-se no setor oeste da ilha de Itaparica. 24.25. Negativo, Charlie Michael Mel, há 5 aeronaves em aproximação. Será necessário afastar-se da ilha de Itaparica no mínimo 10 dias. 78, ciente, sutilizando 45. Afirmativo, Charlie Michael Mel, Goiânia Pro 330. São 3405, boa tarde, a sua identificação, submantém o vídeo voo 340, vou direto Bridges, perder contato em Bridges, vai chamar Brasília 124.25. Desça para nível 110, QNH 10017, autorizando a chegada a mar e reduz a velocidade para 2409. Guanist, November India, Serra Tango Índia, 3405. Thank you. 4310, consigo. Gente, tá 3190. Desça para 2010, Renegar 10, 17. Desça para nível 070, Renegar 10, 17. Aérea 2101, reduz a velocidade para 2209. Aguardando coordenação. Papa Romeu Juliette, Romeu Hotel, restauração para sequenciamento, curve à esquerda na proa 350, limite da proa aqui de mais 1005. Zero, Juliette Romeu Hotel. Romeu Hotel mantém nível 050, Juliette Romeu Hotel. Delta, Champ Torre, 118.95. Lander Delta, pouso 917, confirma. Está presente condições de agilizar para a curta final 917? Agilizando quilo November Delta, ajuste 0097. Gomo 169, na escuta do certo? Visão 90, mantém a presença em sua limitada pelo localizador. Desça para 3.000 pés, para o céu de 0.07. Tem condições de reduzir mais? Força aérea 2101. Vai efetuar reabastecimento do solo. Sim, só toque a remete para segue. Nós já temos o plano da aeronave aguardando a condenação do fator. Afirmativo, é pode estabilizar. Contato. 3190, tem condições de reduzir para 1809, caso não tenha, terá que ultrapassar o custo do localizador, aguardando o contexto. Assim que você vai reduzir, já tem 3190. Então mantenha a presença de proa, está limitado pela magnética 300. Esquibra, esquibra, a 1030, magnética 1030. Rotéria 2101 no retorno para sequenciamento por esquerda, rua 040. Juliette Romeu Hotel desça para 2.500 pés. Voo 150. Escuta, Juliette Romeu Hotel, controle. Itaparica. Ativa, ilha que está à sua frente, interceptar o litoral com o corredor. Senhor, vai manter a linha do litoral aí no corredor, a sua curvando à direita agora, senhor. É só manter que depois nós vamos orientá-lo. Nessa posição, desce para 2.500 pés, mantendo a linha do litoral da ilha de Itaparica. 309, passa a velocidade. Na minha torre, 118, decimal 95, 3294. 3294. Azul 6919, decolada Azul 90, controle em 119, decimal 8, bom gol. 9, chame Recife, 125, decimal 1, alterne 13395. 1894, boa tarde, continua a aproximação, aguardando a autorização do povo. Quase. Recife 5491, desça para o nível 0, meia dúzia 0. Decimal 25, informe seu número MAC ao alcançar o número de voo 360. No 1, confirma o PAT. Confirma o PAT, decim. Ao custo do localizador? Não, o senhor falou que era para a percepção localizador de falha de comunicação que era militar. O Kilo Novembro Delta confirmado, pátio à direita, pátio 5 ou pátio 4, próximo à cabeceira no 7. Os dois são considerados aviação geral. Confirma a intenção. De volta está em operação, separação mínima de 10. Opera 2101, mantenha presente proa. Está limitado pelo custo do localizador, reduza para 1609. Desça para 2000 pés. Juliette, Mike, Romeu, prossiga. Charlie, Mike, Romeu, prossiga. Então, número 2 para pouso, reposta externa embaixo da base. Aparece. É 2101, está mantendo o nível 110. Estimativo, conforme a coordenada. Desça para 2000 pés. O Sério 2101. Mantenha presente proa. Precisa de mais quantas milhas para atingir 2000 pés? Está autorizado. Então, inicialmente, desça para o 050 com 360 pela esquerda. Juliette Romeu Hotel. Desça para 2500 pés. Voo no 645, desça para 4000 pés, ajuste até o distrito no 017. Então, 3831, na senhora identificação, mantendo o voo 360, espere contato com Recife, em Dagel, vai chamar Brasília, 124, decimal 25. Zero. Afirmativo, direita para mil pés. Nessa proa vai interceptar o corredor Interlagos no portão Paripe. Juliette, Romeu, Zé, qual a razão máxima que pode empregar na vista? Agradeço. Bye-bye. 3190, 0 check 3, pouso autorizado, pistão 0, vento 140, grau 7, 9. Trem baixado, destravado, livre pouso, 0, 3190. Para 2231, decolado 215, aciona 5412 no transponder. 5412 e chama o controle em 199, decimal 8, bom voo. 198, boa. Possível. Então o senhor vai ter que aguardar, aproximar todo mundo para o senhor poder lançar paraquedas lá no Zero Aqui, infelizmente. Com 5 aeronaves. Então desça para 1 mil pés. Controle passarela 2231, boa. Controle. Passarela 2231. 2231, suba 1 no 80 na saída Momo, vigila. 80, Momo, 2231. Juliette, Romeu, até o controle. Boi na proa 040. 35491, eu faço a espera na posição toque no nível 0620. Voo no 645, faço a espera na posição bom, se mantendo 4 mil pés.